militar, das ditaduras de Estado, vem de pesquisa militar. Novidades científicas, vem de pesquisa militar. E o pensamento de vanguarda deu bem, vem de pesquisa militar. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem. De pesquisa militar, epidemias ecológicas, vem de pesquisa militar. O novo herói de guerra não é de academia militar. Aquele herói bonito com saúde é museu em Hollywood. Software, melodia futurista. Hardware, pesquisa militar. Velocidade, poesia da vertigem. Vinda da loucura militar. Parando.